Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, seja bem-vindo a mais um programa África Nova. E hoje, para o dia 9 de julho de 2011, posso começar por dizer que vamos fazer uma alucinante viagem. E vamos começar em Lisboa e aterrar em África. E para começar esta viagem, e é já que temos que começar, porque só temos uma hora de programa, e uma hora para tanto quilómetro vai ser muito pouco. Então temos que abreviar o tempo e vamos começar, e é já. Vamos ficar com a Lura, que é uma artista portuguesa, nascida aqui mesmo em Portugal, nascida na capital, em Lisboa, capital de Portugal continental. E ela vai cantar a música Ponciona, e depois vamos ficar com o angolano Paulo Flores com a música Zé Inácio. E aguardo por aí, que eu vou dizer o porquê de dizer que vamos ficar com uma alucinante viagem para hoje. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanoca boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanoca boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanoca boque. Ponciana era pariguinha parecidinha, a mim criava o coago tinha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parecidinha, a mim criava o coago tinha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanoca boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave xanoca boque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazire caro canta me se filho mano de Holanda. Mas na mesa gosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazire caro canta me se filho mano de Holanda. Mas na mesa gosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanota boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave xanota boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanota boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave xanota boque. A mim criava o coago em a boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, para bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parceirinha, a mim criava o coago em a boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, para bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanoca boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave xanoca boque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro canto nesse filho mano de Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro canto nesse filho mano de Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave xanota boque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave xanota boque. Ponciana, Ponciana, oi, oh Ponciana, oi, oh Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh Ponciana, oh Ponciana. Ponciana, Ponciana, Cabo Flã. Ponciana, Ponciana, Ponciana. Alucinante viagem a que eu me referia é uma viagem pelas ex-colónias portuguesas, por Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E então, como já estamos a ouvir do fundo, vamos agora ficar com o Mabulu, que é a representação do Moçambique, e depois vamos ficar com a Inês Marta. E a Inês Marta é da Guiné-Bissau. E é assim que vamos ficar nos próximos minutos aqui na sua Antena Web Canal 2 com o programa África Nova. Kona doropeni ilenkane lezungeni kalimpopo ilenkane lezungeni kalimpopo akuluka madeni ilomo konga hiki tomba daina toya mateni mapatoni te hukole mifonda ambuti mbunge foe doropeni logo foya mbuto taisha vela masoka logo foya omu taisha vela mabota ashifuyo lesu na vikiki kane matinyo dorope. Confia. ikana kinti te ikafiria puteroso fianza mure na rora de mar puteroso ikana kinti te ikafiria puteroso Guiné-Bissau, vamos até Cabo Verde ouvir o Mendes Brother com a música cor-de-rosa, para depois ficarmos com o conhecido Bonga com o Mulemba Xangola. Mm-hmm.

agora nos próximos 4 minutos vamos ficar com o som provindo da Guiné-Bissau com a música da Dulce Neves e chama de Xanha. Desta fantástica viagem, vamos aos compromissos publicitários e voltaremos para mais meia hora de uma alucinante viagem pelas ex-colónias portuguesas. Recordo Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O Canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, da Antena Web. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set. O teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set. Às sextas-feiras, à meia-noite, no Canal 2, da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro. O espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Olá, muito boa tarde de novo. Estamos aqui para prosseguir com mais uma hora de programa África Nova. Então vamos agora falar um bocado das ex-colónias portuguesas. E vamos então começar por Angola, que é um país com 1.246.700 km² de superfície. Tem como moeda oficial o Kwanza e o seu presidente é o José Eduardo dos Santos. A taxa de mortalidade é aos 42 anos e 7 meses e Angola faz fronteira a norte com a República Democrática do Congo, a leste com a Zâmbia, a sul com a Namíbia e a oeste com o Oceano Atlântico. Angola teve a sua independência a 11 de novembro de 1975 e o primeiro europeu a pisar o território angolano foi o Diogo Cão. E então agora vamos ficar com uma música de Angola e vamos ficar com o Matias Damásio com a música Eu Vou Devolver. E esta música é do ano 2010, ou seja, do ano passado, uma música ainda recente. Então vamos à música e vamos conhecer também quem é o Matias Damásio. Vim devolver a mão da vossa filha. Já não dá pra continuar. Eu não mereço meio da prendada bonita. Já não dá pra continuar, mamã. Desculpas peço. Eu vim trazer de volta a vossa filha. Eu tentei, mas eu não consegui. Ai, desculpa, miúda prendada carinhosa. Já não dá pra continuar, mamã. Desculpas, peço. Ela cozinha muito bem. Eu é que não como em casa. Ela me espera toda noite. Eu só chego à madrugada. Ela me trata muito bem. Eu é que me zango à toa. homem sou vos só da rua, só da noite, eu sou da moeda, eu sou do povo, eu não mereço. Estava de serviço, era mentira. A vizinha que você desconfiava era verdade, era verdade. Você cozinha muito bem, eu é que não como em casa. Você me espera toda noite, eu só chego à madrugada. Você me trata muito bem, eu é que me zango à toa, ai uê, oh minha mulher. Eu sou da rua, eu sou da noite, eu sou da moeda, eu sou do corpo, mulher. Eu não mereço. Só pra me agradar, quando choravas de noite sozinha, quando querias um colo pra poder chorar, quando tudo acabou pra ti, eu sou da rua, eu sou da noite, eu sou da Moçambique é um país de África e tem como sua língua oficial o português. Moçambique tem como sua capital Maputo e, curiosamente, esta é a cidade mais populosa do seu país. Então, Moçambique tem como área geográfica de 801.590 km² e quem preside este território todo é Armando Guebuza. E aí, como seu primeiro-ministro, tem o Aires Ali. Moçambique tem uma taxa de alfabetização de 38,7% da sua população total e a taxa média de vida é de 42,1 anos de vida. Tem como fronteiras a Tanzânia, a Zâmbia, o Malawi, Suazilândia e Zimbábue. São estes países todos que circundam o país de 801.590 km². A sua moeda oficial é o metical. E que poderemos mais dizer deste país? Acho que falei o básico e o essencial, que é o que pretendemos aqui dar, só um pequeno cheirinho do que são as ex-colónias portuguesas. Ah, verdade, também Moçambique teve a sua independência de Portugal a 25 de junho de 1975. E agora, espero que já tenha dito o básico. Teríamos muito para falar aqui, mas não vai ficar para este programa, porque senão encheríamos o programa de blá blá blá, e vocês também querem é música. E então, falando em música, vamos agora ficar com uma música provinda de Moçambique, e é o MG Roger que a vai interpretar, e a música é a seguinte. E a música é Moçambique Bem Iluminado, que vai ser os próximos minutos deste programa, com este ritmo provindo de Moçambique. Moçambique bem iluminado, no rumo Mamaputo. Moçambique já abençoado, no rumo Mamaputo. Moçambique bem iluminado, no rumo Mamaputo. Moçambique já abençoado. Yo, oh, yeah. Meu camarada, meu amigo, canta meu comigo, estamos juntos nessa estrada. Se calhar nunca parares para pensar o quanto é importante a energia para Moçambique subir, para Moçambique avançar. Com energia construímos futuro. Bem haja que a hora passa, bem haja EDM. Sem energia não teríamos até FM. Não estarias aqui a ouvir este som na AM ou noutra FM. Com eletricidade tudo fica bem. São belezas naturais, são as crianças a dançar, são as crianças a cantar. É Moçambique a subir, é Moçambique a avançar. Come on! Moçambique bem iluminado, o Maputo. Moçambique já abençoado, o Maputo. Moçambique bem iluminado, o Maputo. Saca, saca. Moçambique já caro cidadão, meu irmão, não destrua os postos de iluminação, nem vandalize os cabos de transporte de energia. Precisas de energia no seu dia a dia? Já agora traga-me champanhe e uma cervejinha bem geladinha. Graças à energia, é o DJ que toca, graças à energia. É a marginal bem iluminada, graças à energia. Olho no fato bem gomado, é a energia. Estás no fim do curso, graças à energia. É o copo nata a bater, graças à energia. Graças à energia, todo mundo dança patrão. Como vê, não é um vão que Moçambique está no coração. Moçambique bem iluminado, Moçambique já abençoado. Moçambique bem iluminado, Moçambique já abençoado. Oh yeah. Agora dança com o patrão. Dois passos é para a esquerda, dois passos é para a direita, um passo é para a frente, um passo é para trás. DJ Ardiles in the house. Moçambique bem iluminado, no rumo Mamaputo. Moçambique já abençoado, no rumo Mamaputo. Moçambique bem iluminado, no rumo Mamaputo. Saca, saca. Moçambique já abençoado. Oh yeah. Dois passos é para a esquerda, dois passos é para a direita, um passo é para a frente, um passo é para trás. Dois passos é para a esquerda, dois passos é para a direita, um passo é para a frente, um passo é para trás. Moçambique iluminado, Moçambique abençoado, meu país sagrado, meu país amado. Meu povo de Mundani que busa, unido do Rumo a Maputo, construído um futuro próspero. Dança, dança meu povo, meu Moçambique, tu me encantas, em ti me inspiro. Receba com carinho esta mensagem que vem do coração através desta canção. Rumo Mamaputo. Moçambique já abençoado, Rumo Mamaputo. Moçambique bem iluminado, Rumo Mamaputo. Saca, saca. Moçambique já abençoado, Moçambique bem iluminado, Rumo Mamaputo. Moçambique já abençoado, Rumo Mamaputo. Moçambique bem iluminado, Rumo Mamaputo. Então agora vamos dar um pulinho até Guiné-Bissau. Guiné-Bissau estende-se desde Cabo Roxo até Ponte Cajete, tem a norte como fronteira o Senegal, tem a sul e a sudeste a Guiné-Conakry, a sul e a sudoeste com o Oceano Atlântico. Além do território nacional, integra mais 80 ilhas que constituem o arquipélago de Michangosh. E são eles separados por os canais do Rio Gema, do Pedro Álvares, Mulamba e Canhabaca. A capital da Guiné-Bissau é Bissau. A língua oficial é o português e o crioulo ainda não é considerado língua oficial. O presidente deste país é o Malá Bassai Kassanha e o presidente é o Carlos Gomes Júnior. A dependência de Portugal foi declarada a 23 de setembro de 1973 e foi reconhecida a 10 de setembro de 1974. Este país tem o tamanho de 36.544 km² e tem um número próximo de habitantes de 1.472.476 habitantes. A esperança de vida é de 46,7 anos, e a taxa de alfabetização é de 44,8%, quase metade da sua população. E a moeda oficial é o franco CFA da África Ocidental. E então, sem mais demoras, vamos ficar com o guineense, o Manecas Costa, e ele vai interpretar a música Irmãos de Terra. Eram corimbai, eram luzes e divós, eram sempre amanhã cal. Ai, purgão, de vinha rosto direito, de vinha púrpura para de sande, tem dor de paloma, com sapatinho, Wilson do Sandro também. Fofa com Jéssica. Que se liga com Dana Bo, com mistura na minha nome, pra que com a brinca com minha nome, tem nome. Se liga com Dana Bo, com mistura na minha nome, pra que com a brinca com minha nome, tem. Padido, lembra, a terra sagrado, cacheu da Silva, da Vitêmia e Pichão. Era de Cobiana, mãe. Padido, lembra, a terra sagrado, cacheu da Silva, da Vitêmia e Pichão. Era de Cobiana. Jaga cimento, na terra branca. E daqui se o leve cimento, né? Respeito de Deus que nem tem. Ué, respeito de Deus que nem. Maneca. Jaga cimento na tora tinta. A minha nome respeito dele. Respeito de Deus que nem tem. Ué, respeito de Deus que nem. Maneca. Senhora da Vida, leva tarde. E só música, punha guitarra na mão, pra lutar pra não me diga de saúde, né? Amigo, a mona de rádio, vida que não leva tarde, a mona. E só música, punha guitarra na mão, pra lutar pra não me diga. Quinto me cida na minha mão, tudo que me tu fiz de mal, riba desse cabeça com mal na vai. Malo, riba desse cabeça com mal na vai. Pedirinha ter a mão pra ser companheiro, sofre duro, papá de fidalgo, aí. Sofre duro, papá de fidalgo. Sofre duro, papá de fidalgo, mamá. Sofre duro, papá de fidalgo. Agora então vamos terminar com o país de Cabo Verde. Então, neste caso, Cabo Verde é um país insular africano, constituído por 10 ilhas que fica situado no Oceano Atlântico e a 640 km a oeste do Senegal e de Dakar. Outros vizinhos deste país é a Mauritânia, a Gâmbia e a Guiné, e todos eles na costa ocidental da África, em direção de Cabo Branco até às ilhas de Michigó. Cabo Verde, que dá nome ao país, curiosamente não fica em Cabo Verde, mas sim a muitos quilómetros e fica propriamente a leste do Senegal. A capital de Cabo Verde é Praia. A cidade mais populosa é esta, precisamente, a cidade da Praia. O presidente deste país é Pedro Pires e o presidente e o primeiro-ministro é o José Maria Neves. Foi descoberta esta ilha em 1460 e teve a sua independência a 5 de julho de 1975. E esta independência de Portugal, claro. O tamanho desta ilha é de 4.033 km². O número de habitantes é de 499.796. A esperança de vida é um bocadinho mais alta do que nos países que fizemos referência anteriormente, e é de 71,7 anos. A taxa de alfabetização também é bem superior e é de 81,7% da população. A moeda oficial é o escudo africano, indexado ao euro. E é assim que terminamos esta viagem pelas ex-colónias portuguesas. Então agora, para terminar, vamos ficar com a música do Lionel Almeida, com a música do Tijão Poca. E depois voltaremos para dar um adeus e até para a semana. Mas então vamos agora à música. Música. não toca mais sem chá. Chuva na chão, trabalha a terra. Um pacho poca mas sem chá. Chuva na chão, trabalha a terra. Preche em grome, doce em coxa. Pois de algum tempo ao fazer monta. Preche em grome, doce em coxa. Pois de algum tempo ao fazer monta. Planta cresce mal, pide a boa. Chuva de setembro em esperança. Planta cresce mal, pide a boa. Chuva de setembro em esperança. Ai, chuva que vem, ai, te champoca. Eu vou enxar a banana, oi, oi, oi, oi. Vou trabalhar pra nada, oi, oi, oi. Eu vou enxar a banana, oi, oi, oi, oi. Vou trabalhar pra nada, oi, oi, oi. Eu vou enxar a banana, oi, oi, oi, oi. Vou trabalhar pra nada, oi, oi, oi, oi. Eu vou enxar a banana, oi, oi, oi. Vou trabalhar pra nada. Pouca mas sem chá. Chuva na chão, trabalha a terra. Um paixão pouca mas sem chá. Chuva na chão, trabalha a terra. Três indrônimos, dois indrônimos. Pois de algum tempo ao fazer monta. Três indrônimos de concha. Pois de algum tempo ao fazer monta. Planta cresce mal, pide a boa. Chuva de setembro em esperança. Planta cresce mal, pide água. Chuva de setembro, em esperança. Ai, chuva que vem, ai, que chão pouca. Eu vou enxar a panela, oi, oi, oi. Vou trabalhar a panela, oi, oi, oi, oi. Eu vou enxar a panela, oi, oi, oi. Vou trabalhar a panela, oi, oi, oi, oi. Eu vou enxar a panela, oi, oi, oi, oi. Vou trabalhar pra nada, oi, oi, oi. Eu vou enxar a panela, oi, oi, oi, oi. Vou trabalhar pra nada. Pouca mas sem chá. Chuva na chão, trabalha a terra. Paixão pouca mas sem chá. Chuva na chão, trabalha a terra. Três indrônimos, dois indrônimos. Pois de algum tempo a fazer monta. Três indrônimos, dois indrônimos. Pois de algum tempo a fazer monta. Planta cresce mal, pide a boa. Chuva de setembro, em esperança. Planta cresce mal, pide água. Chuva de setembro, esperança. Ai, chuva cadem, ai, tijão poca. Eu vou enxar da empanada, oi, oi, oi. Vou travar da empanada, oi, oi, oi, oi. Eu vou enxar da empanada, oi, oi, oi, oi. Vou travar da empanada, oi, oi, oi. Eu vou enxar da empanada, oi, oi, oi, oi. Vou travar da empanada, oi, oi, oi. Eu vou enxar da empanada, oi, oi, oi. Vou travar da empanada. E terminamos aqui mais um programa África Nova. Espero que tenha sido do seu inteiro agrado. Então, da minha parte, em meu nome de Leandro Amador e toda a equipa da Rádio Antena Web, me despeço até 2 ou 8 dias com mais um programa África Nova. Então, até lá, uma boa semana e um bom resto de fim de semana. E quando consigo, 2 ou 8 dias, aqui às 15 horas e 30 minutos, para mais uns Sons de África, propriamente programa África Nova. Oh,